A novinha tá maluca, tá esperta. A novinha tá maluca, tá esperta. A novinha tá maluca, tá esperta. A novinha tá maluca, tá esperta. Oi. Ela trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, ela trepa, trepa, Belina malvada. Bota o negão no paredão, Hudson. Ela trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. Vem no swing, vem, vem no swing. A novinha tá maluca, tá esperta. A novinha tá maluca, tá esperta. A novinha tá, cê tá esperta, né, bebê? Cê tá esperta, vai lá, vai. Oi. Ela trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, o rei do tênis, alô, Valmi, af, bebê. Ela trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, ela trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. Chave, pizzaria danado de bom, Vitor Veras, boy das pizzas, meu parceiro Fredo, Flora Salgados, alô, Matheus Silva.